Foi na curtíssima, em Portugal, gol no 096, após o mesmo Lima, tem cabeceiro no 0. Lima tem gol no 096. 09 on the ground at 5-3, leave it to the right, call 1-2-1, this is Mount Ina. To the right, that's 1-9 at Porsche, call 0-1 and Ina. Alright. Down 3-0-5-1, só com a coordenação. Assistente, obrigado. Ina, Flavio Cape is on Fox. Portugal 0-9, taxi my Alpha, report before Juliet. My Alpha, report before Juliet, Portugal 0-9. Oito nós. Julinho, pôs uma sete, baixado, chocado, Romeu Gol. Gente. No 096 da Gol, tem livre decolagem da pista. Um no 0, vem, tô no 30 graus, com 08 nós. Ok, pô no 096, livre decolagem. Passar o 120, 3858. Confirma o controle? Tá, 3858, passa nível 120. Pode chamar o centro? Negativo, mantém o escudo no controle ainda, são 3858. Meda com 55, controle 120, decimal 8, bom, foi, boa noite. 208, boa noite. Juliet, posso conferir o 19? Roger, taxi via Juliet to being gate number 6, then with the follow me vehicle to gate 11. Copy that, my Juliet team gate 6, then follow the follow me to gate 11, Portugal 016, 09, sorry. Olha, gol 1096. Gol 1096, contato radar, subiu, mantenha 370, saída Momo. 370, saída Momo, gente. Não possível, Brody. Brody. Pense agora de coordenação, gol 1096. 096. Gol 1096, mantém o perfil de saída devido à aeronave em aproximação no setor norte. Sim. 3858, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2852545, tá? 3250, agradeço, uma boa noite, bom trabalho, Sérgio. Boa noite, bom voo. Lona 096, tráfego 2 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 110 para 5 mil pés. Alfa Tango 72. 190 para 060, isso? 100 para nível de voo 050, Lona 096. Certo. Trip 5591 no tráfego 11 horas, 16 milhas, 1 oeste, passando nível de voo 070 em ascensão, Boeing 737. 7591. Azul 4298, chega da Mar e desce para nível de voo 050, ajuste na 093. Zero nove meia, vetoração para evitar tráfego, curva esquerda, proa 270, mantenha essa proa por 20 milhas. Sete, esquerda, 270, mantenha a proa até quanto? 20 milhas, gol no 096. Sete. O tráfego já está cruzando o nosso nível. Sente gol no 096, mantenha o perfil de saída. Certo. 096, tráfego superado, voo incógnito. Prova de Cogbo, Gono, 096. T5591, desça para 2 mil pés, ajuste no 093, autorizado final do procedimento ILS X-Way, responsabilizado. 2 mil, autorizado procedimento com 2013, 5591, reportaria estabilizada. Possível associar para o Prode, gol 1096. Sim, será coordenado, gol 1096. Nove meia, está no centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 126 85, 245, isso? 125 decimal 45. 245, gente. Paulo Salvador, muito boa noite, ao TRIP 5216, frente da Oi. Boa noite, 5216, Copa Aracaju. Afirmo, poderia coordenar o nível 130 saída Conde? Gente, vamos coordenar a guarde. Pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado Aracaju, nível 130, via Golf 677, saída Conde. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 0273, coteja. Autorizado 130 Aracaju pela Golf 677, decolando da 10 com curva esquerda, nossa saída é a Conde. O controle de saída 208 e o transponder 0273, o 35216. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Chamará quando eu fique. Onde, bom? 59, onde estabilizado. De 810, chegada bom, fideza para nível de voo 060. Ajuste padrão. Mantenha inicialmente perfil Rio 9890. Travou, 5591. Pouso 5591, pista no 0, vento 130 graus com 05 nós. Pouso livre 10, 5591. Está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. 4298. Porta localizada, localizado. Altímetro 3 desça para 4 mil pés. Altímetro 10 no 3. 4 mil pés, 3, 3. Pode ir, Vaduna? Não, negativo. Você está armado e só o número 3 na aproximação. Vai para a festa. Rio 9890, desça para o nível 050. No solo 07, direita 1219, boa noite. E pra direita 219, rapaz, 559. Tá, posição 3, parte 3. Trip 5591. Exato, parte 3, 5591. ILS, azul 4298. 4298, autorizado na LS, agora com a 21895. Rio 9810, prossiga. Número 3. M3 no 3, agora desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte do localizador estabilizado. 2000, reportando o operador acionar 63 no 3. Rio 9810 desce para 4 mil pés, altímetro no 03. Agora baixando e travando o azul 4307. Então 3305, aciona a identificação, chegada Mari, está autorizado a descer até o nível de voo 050. Autorizado o pouso, aberto. Dona, minha Deus, vocês vão ser? Vocês acharam minha 3 não sei se pode voar tuna? Vou indo para a 185 até o localizador, minha 3 no 3. Oito. 313, copiou? Tá voando pra 185 para a esquerda. Já tá interceptado agora 170. 170 tá interceptado. 170 vai chamar a estabilidade. Solas 12 direita, 1219, boa noite. 219, boa, 298. Azul 4298, lembrou. Libre taxi, posição 03 do Pátio 1, azul 4298. Libre taxi 03, Pátio 1, 4298. Solou o criador, seu capavista 63, mas... Solou, copiou a 63, não sei? Afirmo, já estabilizado no curso localizador? Afirmo, seu capavista. Gente, agora com a torre 1 no 8, decimal 95, 63, no 3 da chefe. 18, mais 5, boa. Boa. Fiz a flor de Duna, corria 98, não deram? 63, 13. Boa noite, senhor 63, 13. Ajusta 10, 13, reporta baixada de trabalho. Na 6313, baixou e travou? Esse não é, baixar e travar. Pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. E depois, 6313. Rio 98110, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Rio 98110. Azul 3305. Azul 3305 desce para 3.000 pés, altímetro 10. 13, seu número 2 na aproximação. Azul 3305. Cliente desce a 3.000, 3305, número 2. É 313 no solo azul 8, livre direita 1219. 319, daqui a pouco. Solo, tomador 66, não sei se dano. Livre táxi, posição 05 do parte 1. 1-9-8-1-0, para interceptar o localizador, esquerda agora na proa 1-9-5-0. Está autorizado pelo LS, reporte localizador. 1-9-8-1-0. Reportagem autorizado, 1-9-8-1-0. Azul 4235, boa noite, acione identificação, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro 1-0-1-3. Desça para 2.000 pés, altímetro 1013, está autorizado LS, reporte localizador. 2.000 pés, autorizado LS, reportado localizador, 3305. Usando ele SG98-10. 10, torre 1-1-8-9-5, composto. Tá 3305, reporte localizador estabilizado. Confirme. Reporte de localizador estabilizado, está autorizado LS. 3305. Reportará, 305. 3-1-0, RG98-10. Baixada travada. Cruzado 90, vento 130 graus 59, Rio 9890. Tudo bom, 0, Rio 9890. Ok, boa noite, gol 246, seu identificação. Vai cumprir estar bom, descendo até o nível de voo 050. É o número 4 na aproximação. Gol 246. Localizador 3305. 3305, torre 1-1-8-9-5, composto. 295, obrigado. Foi salvado. foi Salvador 3305, estabilizado. 3305, continua próximo ao guarda, formação de pista livre, ajuste na 013. 3305, ciente. Solas 23, direita 1219, boa noite. Trip 5216 para pushback e acionamento, faixa 3. Já copiou? Assino. Pátio 3, guardião. Táxi do pátio 3 na minha escuta, Rio 9890, via Kilo. 3305, baixei, travou? Confirmo, 3305. Baixo, travado? Afirmo. Pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado na 10, TAM 3305. Autorizado, trip 5216, pushback, né? Afirmo, autorizado, após. Muito obrigado. Solas 26, direita, 1219, boa noite. 3305, livre. Livre táxi, posição 06 do pátio 1. 06, 235, desça para 2 mil pés, está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Azul 4235. 2 mil. 1246, desça e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, zona 246. Paulo 35216, está acionado para o táxi, estamos com 67 a bordo, 4 horas, Salvador Alterna. Aguarde. Qual o motivo do de aguardar? Do 352 no momento? Distante. Foi uma dor aqui que eu senti positivo. Uma particular aqui, uma dor que eu senti e estava me recuperando. Copiou a trip? Afirmo, copiei. Agora eu já me recuperei. Está autorizado o táxi em frente, segunda à direita, via Indy Alto, ponto de espera no zero. Parte principal Indy Alto, ponto de espera 1895, trip 5216. E melhoras aí. Obrigado. Salvador, muito boa noite, é o 35216, se aproximando do ponto de espera da 10 por ano. 5216, cruzado alinhado, decolar pista 10, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decolar o 35216. Rio 5972, acione identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 3. Gol 1246, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Gol 1246. 2000, autorizado INS, 1190, gol 1246. Na média, colar 233, controle 1208, boa noite. 208, boa. 235, complete LS, chame a torre 1186612. 26, boa. Corrigindo, 1895, 4235. 895. Controle Salvador, muito boa noite, ao 3B52, no meio, decolado, se escuta, saída Cônjuge. Ajusta 1-0 no 3, continua a aproximação, reporta baixo travado. 3-3 vai chamar baixado travado para 235. Controle Salvador, muito boa noite, ao 3B52, no meio. 5-2 no meio, contato radar, submantenha, nível 130, mantenha a saída Conde. Ok, manter a saída Conde, ascensão 1-30, 3P52 no meio. Baixado travado, 4-2-7, 4-2-3-5. Fuso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, meia dúzia de nós, azul 4-2-3-5. Teve pouso, pista 1-0, azul 4-2-3-5. Gol 1246, reduza para aproximação. Rio 5972, está autorizado 2000 pés, ajuste de altímetro no 013. Está autorizado LS, é o número 2 na aproximação. Número 1 está 1 milha para a duna. Reporte localizador. Para 2000, reportará localizador 5972. Estabilizado, autorizador. Boa 1246. Boa 1246, torre 1895, boa noite. 1895, grato, daqui a pouco. Certo. Voo 970, aciona identificação, chegada mar e desce e mantém nível de voo 050. Prodigona. 235, sola aos 37, direita 1219, boa noite. Direita 219, azul 4235. Oi Salvador, muito boa noite, voo 1246, passa externo, baixado travado. Salvador, canal 6303, autorização. meia dúzia de nós. Autorizado pouso 10, Rio Chano 0, 13, gol no 276. Adiante. Autorização Guarulhos, 360. Autorizado, 360, Guarulhos, AP Zulu 10, Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda, após Motiva. Controle 1, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5042. Autorizado 360 Guarulhos, Apesulono 0, Bridge, Apesulono 6, Bravo Apesulu, Trive. Recola pela direita, saída da Euleda, após Motiva. 208 controle, 5042, transponde acionamento, 303. Correto, chame pronto pro acionamento. Bora. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4235, livrando a foto, transfere. Boa noite, livre táxi, portão 08, bate 1. Leve táxi, portão 08, bate 1, Azul 4235. O Xenemia 224, acione identificação, chegada Mari, desça e mantenha, nível de voo 060, Xenemia 224. 060. Voo no 888, boa noite, identifique, chegada Mari, corrija, chegada Bonf, desça e mantenha o nível de voo 050, o gol no 888. Tava bom. Azul 4488, autorizado Recife, 350 nível, Aperuísque 58, decola da pista 10, saída com curva esquerda, Puca, transição Aracaju, Caju. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5046. 46, solas 41, direita 1219, boa noite. Direita, sola 219, graças, boa noite, daqui a pouco. Ajuste altímetro 1013. 4023 hoje. Acionamento. Salve Salvador, muito boa noite. Gol no 246, livrou. 1246, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1246. Azul 4235, livre ingresso, portão 08. Livre ingresso, portão 08, 4235, Brasil. Salve Salvador, 5353, Trip 5393, João Pessoa, 190 autorizado, via Golf 677, saída Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5044. 90 autorizado, João Pessoa, via Golf 677, decolado, 10, Puca, transição Caju, 208, pega aquele motor, pega aquele motor, 044-3393. Correto, chame pronto para acionar. Chamará quando pronto. Romeu Juliette, Bono 246. Livre ingresso, posição 04. Livre ingresso 04, 1246. Voo no 170, aciona identificação, chegada Mari, vê se mantém a nível de voo 060, número 5 na aproximação, o 170. E para 6, voo no 170. Bono 888, informe indicada. 250, reduzindo agora 250. Ok, ao cruzar o nível 100 vai reduzir para 2109. Bono 888 é o número 4 na aproximação. Então reduzindo para o mínimo aqui, limpo. O Bono 888. Localizador 5972. E o 5972, está autorizado sinal LS agora com a Torre Salvador, frequência 1895. 1895, até logo mais. Torre Salvador, bom dia, Rio 5972. Rio 5972, ajusta 1903 no 3 e a porta baixada travada. Portará baixada travada, 5972. M2 24, desça para 3 mil pés. Ajuste o altímetro 1013, achando a M2 24. 3 mil e 13. M2 24, inicie redução para 210 nós. Redução. 05, boa noite. Acione identificação. Mantenha o perfil da Star Bonfim, reporte para descida, Netuno 05. Reduza para 1709. Tudo reduzido. Xanema 224, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1013. Xanema 224. 6013. Gol no 888, desce para 3000 pés, altímetro 10, 13. 6000 pés, gol no 888. O gol 1170 vai descer agora para 4000 pés, ajuste altímetro 1013. Padrão 970, reduz para aproximação. Torre agora é 1895. Está autorizado o final LS, gol 970. É 208, 95, 970. Torre, boa noite, gol 970, pessoal, até o final. Gol 970, continua em aproximação. Ajusta 1903, reporta baixar o trabalho. Federal 970. Travou 970. Chegou na pista livre, o gol 1970. Aguardando. Oi, 1880. 1870.